São Conte do Outro Barão, uma sete de 2,5 milhas, o Juliette Serra Tango. Pegou aproximação para 190, Serra Lima. Juliette Serra Tango, rádio pista livre. Pelo Serra Lima, continuando na final da pista 190, o tráfego agora pousando na final da 17, não interfere com a aproximação. Sente, Lima. Juliette Serra Tango, livre pouso no 7, vento 150 graus, meio do dia nosso. Tem livre pouso, Juliette Serra Tango. Plan 3294, solo aos 25, direita, solo 121, décima 1. 321. Juliette Quebec, o plano foi retransmitido, só estou aguardando chegar. Serra Tango, prossegue. É livre pouso, né? Afirmo, livre pouso no 7. Tá difícil, quase aí. Quilo Serra Lima, livre pouso, pista no 0, vento 150 graus, meio do dia 9. Sente, Lima. Quilo Lima Romeu, na Lima, chame só 121, décima 1. Tango, seu solo 26, confirma o pátio. Reporte, livrando pista. Afirmo, taxi abaixo principal, chama através da minha dúzia. Para o taxi, boa noite. 9-1-8, a bordo, autonomia 35, Ana. Corri, Salvador, muito boa noite, Patrulha 02. Patrulha 02, aguarde. 1-8-1, a bordo, autonomia 345, alterna caminho. Alternativa? Campinas. Paulinho, já pode esperar no 01185, QNH 1012. Só fica atento ao tráfego da SAM ingressando agora via Juliette para o portão 03. Tá certo, vai. E vai, fica com 010, com 02, vai chamar todos, boa noite. Quilo Serra Lima, ingressa na Alfa, qual o pátio? Pátio 5? Afirmo. Pátio 5, ingressa na Alfa, chamante da Juliette. Ingressa na Alfa, chamante da Juliette. Posição 3294, pode prosseguir para 03. Afirmo. Gente, Patrulha 02, revisou o seu tráfego. Inicialmente, ingresso na Terra do Vento da pista 10, aguardando instruções. Vai ingressar na Terra do Vento da 10, aguardando instruções, o Patrulha 02. Afirmo, livre no X-ray da DAIS. Baixa travado. Voo 1166, continua. Aproximação, a retutorização de pouso. Continue agora. Continue agora, eu espera para essa porra. É você já tratado, colou aos 28, controle 120, décima 8. Controle 208, boa noite. O hotel Charlie Golf, tá visual agora para a aeronave da Gol na curta final? Afirmativo. Gente, só aguarde para o cruzamento da final da 1-0. Ok, atrás do Gol, para o número 2, atrás do Charlie Golf. Contorna a parte principal, chama na Lima. Azul 4206, pronto, cópia. Autorizado Recife, 350, Amber do Luna 7. Decola da pistão 1-0, primeira curva esquerda. Puca, posição Aracaju, controle 1935, aciona 5532. Se você é ponto de espera. Rotação de golfe dá o presente. Dá o presente, autorizado o cruzamento imediato, final da pista 1-0, reporte na final, ficando 7. Procedimento correto, só controle 1208. 208. Pois informe Mike, parte para o B. Já ingresso na 2, atrás do gol. Hotel Sérgio Gol, se confirme. Se possível, parte 3, porque eu preciso de perfeito abastecimento. O meu é helicóptero pesado. Ok, segundo presente, afaste-se agora da presente posição nacional da pista 1-0 e prossegue em direção ao cabeceira 3-5, o Hotel Charlie Golf. Ok, afastando e aproximando para 3-5, Golf. 2 gol no 645, estabilizado ILS, a 1 milha para o Índia Serra. Gol no 1400, continua a aproximação aguardando a pista livre. Para informação, um helicóptero agora à sua direita, prosseguindo em direção à cabeceira 3-5, não interfere com essa aproximação. O Hotel Charlie Golf confirma se o parqueamento no Pátio 3 já foi coordenado com a Infraero. Não, negativo, não foi a condição de coordenar com ninguém. Gente, é pernoite? Afirmativo. Informo que não será possível parqueamento no Pátio 3, será que foi entre o Pátio 4 ou o Pátio 5? Ok, não sabemos. Ingresso para 10, não, desconheço o Pátio 3. Pátio 4 e 5. 1-1-1-6-6, o solo 3-1, solo 1-2-1-1. 2-1-1, 1-1-6-6. O Hotel Charlie Golf foi entendido que prosseguirá para o Pátio 5, confirme. 1-0, primeira curva à direita, da Leda Mótica. Controle 1-1-9-3-5, hoje 1-2-0-8, aciona 5-4-2-3. Mais curta da 3-5, é o Hotel Charlie Golf. Gol, 1-6-4-5, livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 5 nós. Livre pouso, pro gol 1-6-4-5. O 1869 faz a aeronave da companhia nacional alinhar e manter o 1-0. Faz ali, mantendo o 0 dentro da aeronave. Tá, Hotel Charlie Golf? Hotel Charlie Golf, bom, prossiga. Ok, tá fechando o patrulho e vou tocar ali na... pro show de bar 3-5, ok? Pra não interferir com ninguém. Hotel Charlie Golf, por gentileza, faça equipamento no check. Faça um check no equipamento rádio, sem... A transmissão está saindo toda entrecortada. Gente, eu estou aproximando o pouso aqui na cabeceira 3-5, para não interferir com ninguém. Gente, o Hotel Charlie Golf pouso pairado, cabeceira 3-5, vento 1-5-0 graus, 6-2-9. Charlie Golf. Juliette, Quebec, reporte no ponto de espera da Oscar, o ajuste no 012. Afirme. O helicóptero vai pousar na cabeceira 35 e ficar sobre a pista. Entra na Lima, Mike e Quebec. Salvador, Oxané, 6201, autorização Galeão. 6201, Galeão, aguarda cópia, 1 minuto. Hotel Charlie Golf, informa que o senhor irá taxiar via pista e após irá liberar a sua primeira esquerda para o Pátio 5. Aqui daqui pela 3-5 mesmo, né? 1-1-6. Mente entrecortada. Tá, ok. Então, se estou iniciando, eu entrei na 3-5 aqui e vou liberar na primeira direita. Gol 1645, seu solo 34, direito, sol 1-2-1-1. 2-1-1, gol 1645. Gente, o Mike Lima Romeu mantém o ponto de espera. O Hotel Charlie Golf, taxi agora via pista, o senhor irá liberar a sua primeira esquerda, via taxi papá para o Pátio 5. Ok, a primeira à esquerda para o Pátio número 5. Torre Salvador, patrulha 07. Patrulha 07, aguarde. Alfa Juliette para 02. Está livre de decolagem 869 da Gol. 7, prossiga. Passou a rotatória, seguindo pelo Sim Internacional, 2.5 milhas, 500 pés, 0125, e pensar pouso na base do Parque Militar. Gente, reporte na perna do vento da pista 10. Reportará na do vento da 10. O 07. Agora na pista, livrando na Quebec, o helicóptero prossegue via Papá. Ao parquear, o senhor tem o livre corte, o hotel Charlie Golf. Livre corte, Charlie Golf. Informe o Mike, mantenha o posto de espera. Romeu, mantenha o ponto de espera. Oi, Salvador, muito boa tarde, aqui na minha 143. Minha 143, continua a aproximação, repartir embaixo de travada. Vai continuar a aproximação, repassará a minha 143. O 869 decolou ao 36, controle 120, decima 8. 308, obrigada, boa noite. Agora realizando o pouso do pátio militar, o mesmo não irá interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus, meia do dia 9. Afirmativo, livre pouso, paciente do TAF, Cochiné, 6143. 07 na do vento, da 10. Patrulha 07, está autorizando o pouso agora direto no pátio, sem interferência com a pista 10, reporte no solo controlado. Direto para o pátio militar, reportará no solo controlado, 07. A sua mensagem está com um ruído muito forte de fondo. Você poderia repetir, por favor? Afirma, se fica melhor? Já melhorou. Azul 2712, Aracaju 170 autorizado, Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Saída Conde. Controle 1208. Aciona 5545. Autorizou 170 na Golf 677, decolada 10 com primeira curva esquerda. Na saída Conde, vai chamar o controle 1208 e o código transponder é 5545 para 2712 Azul. Seja mais correto, chama o push. Salve Salvador, Papa Romeo, Hotel Charlie Golf. Comando 645, autorizado, ingresso, portão 2. Autorizado, portão 2, não vem, paciente. Hotel Charlie Golf, prossiga. Ok. Não pode esperar o Salvador, eu só tiro o pátio 5, mas é um helicóptero pesado. Eu não tenho onde estacionar aqui. Tá ok, ciente. O pátio 4 é menor do que o pátio 5, eu acho que também não vai conseguir estacionar. Você vai permanecer no aeroporto ou decola logo? Não permaneço, para abastecimento por noite. Ciente, mantenha a escuta, eu vou falar com a Fraero, que vai ser o taxi até o pátio principal. Ciente. Aos 38, livre corte. Livre corte, 07. Boa noite, 38297, formação Vitor, autorização Guarulhos. 0897, aguarda corte. 6143, solo 39, direita, solo 121, décima 1. Direito 211, chama 143. Corrigindo, pronto, corte. Pronto, corte, 38297. 397, Guarulhos autorizado, 320, upper do 10. Decola do 10, primeira curva direita da El, Leda, Motiva. 1208, aciona 5555. Paulo Salvador, boa noite, Oxana 6143, livrou? Portar 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, upper do 10. Mosca, Coronel 10, Cuba direita após, Dael, Leda, Mosca, 1208, eu vou pro Cotô e 555, nosso transporte. Cotô chama escorrado, chama PUSH. Chama Leda, chama PUSH. Ou chama 6143, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, eu chamo 6143. Estou guardando a informação da infra-aero ainda. Recusando o grau 59. Recuso, isso faz um par. Então, liga, foi prossiga. Se eu tenho alguma solução para gente, aqui, pode ficar na trilha, uma helicóptero é esteira, pesada. Até o Charlie Golfe, por gentileza, chame sala em 121, decima 1, e por gentileza, faça o cheque no equipamento rádio. Sim, 121. Terra, boa noite. Papa Romeu, até o Jalef Terra. Queria te dar informação, Victor, para acionamento, instruções, dois a bordo, autonomia de 3 horas, voo de duração 40 minutos no tráfego, treinamento no dia. Gente, é circuito de tráfego? Afirmativo, se possível no corredor, no, na rota C, e depois seguindo as orientações da torre para retornar ao aeródromo de Ascensão Norte. Gente, primeiro é corredor a C e depois retorna para Salvador, é isso? Afirmativo. Gente, então vou colocar o no meu pé autorizado, decola a pista no C, prova de no C. Controle 119 desse conjunto, 1208, aciona 0130 transporte. 0130 acionará transponder e controle 12080. Até o Juliette Sierra, 02 para o Via, parte 4, acionamento táxi para a torre, 1295. Acionamento para a torre, 1295. Por gentileza, o transponder é 0130? Afirmo. Certo. Hotel Charlie Golf, na escuta. Salve, Hotel Charlie Golf. Papa Romeu, Hotel Charlie Golf. Já falei com a Praero. Eles disseram que provavelmente não libera o pátio 3 devido ao tempo que você vai passar no aeroporto, mas tem um carregado da infra-aero indo até aí. Eu não sei se é para olhar o tamanho do helicóptero para ver se coloca no pátio 3 ou não, ou se é para indicar o senhor no pátio 4. Eles pediram que você aguardasse no pátio e você indo até aí. Tá, afirmativo. Problema que eu não posso. Confirme? Corte parcial. O Insane Fire Mark, ele mantém no set. Firmo. O Lima Juliette Quebec alinha e mantém no set. Juliette, Quebec autorizada a decolagem ano 7, vento 150 graus, meia dúzia nó. Salvador, eu sou 4206, eu acho que vai continuar na situação 8. 4206, portão 01, autorizado, chama a carta. Chama, 4206. Lima Juliette Quebec decolou aos 4-4, controle 1-20-8. 120.8 ou 128M? 08, copiou Lima Juliette, Quebec, obrigado. November Yankee Mike, autorizado em ingresso final da pista 197, repassando a terceira milha. Estacionamento 6201, posição 4. 01 na posição 04, aguarde. Para. Salvador, Azul 4206, acionamos com 3 horas e 10 de autonomia, 123 a bordo, Natal, na sua operação. Boa tarde. Quatro, dois, meia, zero, à direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, o ajuste no 012, o bom voo. No 012, à direita, quando a torre 1895, azul 42, obrigado, boa noite, até a próxima. Oxaner, 6201, na fase táxi 09 da Azul, atualizado início do pushback, sim, pronto para o táxi. Azul, tá aí, viu, Oxaner, 6201. Chama na papá, ajuste no 012. Vou ver. Yankee Mike, avistado, reporta sinal para a toque emitida. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, X07 nós. Livre a linha e decolar, 10, azul 4206. Tirada, próxima, última. Tudo bem aqui, Mike, autorizado, toque remetida 17, vento 150 graus, 07 nós. Tirada, próxima, última. Uniforme mais autorizado, ingresso, repórter alinhado e pronto, cabeceirão na sede. Você vem aqui mais, o seu corre é 52, curva à direita, autorizado cruzamento da final da 10, reporta para girar base 17. Gira de direita, autorizado cruzamento da 10, vai reportar para girar base, na direita. Você poderia repetir, por gentileza? 1-3-2, aborda 3:30, alterna Campinas. A direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-2 do Mongol. 1-0-1-2-0-6-2-0-1. 7. Vivaldo, passa final da foto na Google Chat. Uniforme Mike, decolado 855, controle 120 decimal 8, Momo. 208, boa noite. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero. Vento 150 graus, 079. Aqui Mike, avistado, autorizado toque, remetido 17, vento 150 graus, 06 nós. Em caso de falhas de comunicações, após o toque, curva direita. Avistado, professor, curva direita, após o toque, remetido na próxima rua, tá? Aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda Motiva, Viampers, 1-0, Piraí, conforme. 5561 no transponder, controle 120 decimal 8. Afirmativo, 360 aprovado, decolando da 1-0 com curva direita, à direita, da EL, Leda Motiva, depois do 1-0, Piraí, depois conforme, 5561 aciona, 1208 é controle de saída. Correto, chama para posicionamento. Chamando. É 2x01. Decolada 58, controle 120 decimal 8, meu voo. 08, controlado. Papatango, novembro, vem aqui, Mike. Socorro, meteu 58, curva direita, autorizado cruzamento da final da 10. Reporta para gerar base no 7. Beleza, Hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette, sem autorizado táxi, chama na ótica, onde chama no 012. Tem aqui Mike, avistado, autorizado em Gerabase, reporta final 17. Hotel Juliette Serra, prossiga. Ajuste no 012. Novamente Mike, avistado, autorizado, toque remitido 17, vento 150 graus, 05 nós. Quente, novamente Mike. Corre meteu 02, curva à esquerda, reporta a perna do vento no 7. Curva, reporta a perna do vento no 7, na rua 4. Hotel Juliette Serra, autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto no 7. Encontra-se a faixa no corredor Axé? Gente, até o farol da barra, entendido, o hotel já disse, reporta pronto. Aqui, já espera a torre 118, decimal 95, ajuste no 012, um bom voo. Como 012, Pátio Índia, ponto espera 118, decimal 95. Graças, boa noite. Que Nike, curva direita, reporta, reinterceptando a final, correção, reinterceptando a perna do vento da 17. Hotel Juliette, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 160 graus, X06 nós. Oi, Salvador, boa noite, 3897, quanto espera da mão 0 pra onde? 3897, boa noite, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 3897. Decolar 206, segue corredor axé, chame o controle 120298, no voo. Via Upper Zulu 50, 5565 transponder, controle 119, correção, controle 120298. Correto, chame para posicionamento. Meio Bank Mike, avistado, autorizado pouso, pista na 7, vento 160 graus, X07 nós. Pouso na 7, nada no tanto. X07, controle 120, decimal 8, morro. 208, obrigado, boa noite. Você vem aqui mais, Sola 08, autorizada backtrack, reporta livrando na Oscar. Boa noite, November Mike. Mike. O gate 2 autorizado e foi pronto para o táxi. Salvador, muito boa noite. O Azul 2712, pátio 3, para puxa acionamento. 2712, autorizado, chamando para pronto para táxi. Autorizado, chamando para pronto para táxi, 2712 Azul. O Gol no 645, estamos prontos para o táxi, com 143 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas. 645 à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. É, direita Índia, 1895, ponto de espera, 1895, Gol no 645. Papa Romeu, Zero Serra. Hotel Gilete Serra, prossiga, confirma intenções. Serra tem retorno para da Barra, a intenção é posta 197. Tripulante Hotel Gillette Serra, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporta para girar base pela direita 1-7. Quem chamará na final da 1-7, Hotel Gillette Serra? Uno 645, boa noite, autorizado alinhado e decolar, pista 1-0, vento 150 graus, x0 menos. Autorizado alinhado e decolar, terceira 1-0, do 645, decolar 218, controle 120, decimal 8, com voo. 20, decimal 8, voo na 645, sente grato. O azul 27, 12, agora próximo táxi. Tem 67 a bordo, a autonomia é de 3 horas, alternando Salvador. Para a final da 1-7. Azul 2712, táxi aprovado, faixa 3, faixa principal, Índia, ponto de espera, pista no 0. Ajuste no 012, no ponto de espera, quando pronto, chama a torre 118, decimal 95, 2712. Está autorizado o táxi 3, principal, Índia, quando ponto de espera da 1-0. Chama em 118.95 a torre, o azul 2712. Alô, Xenar 6259, na ponte 9, pushback acionamento. Livinho 9, chame táxi 6259. Chamará. Hotel Juliette Serra, final 97, baixado e travado. Salvador, o azul 2705. Livre pouso, pista 97, ventando 5, 0 graus, meio dúzia. Serra. Uno, dois, zero, decimal, 8. Salvador, muito boa noite. É o Azul 2712. Ponte Espera da 10. 2712, boa noite. A linha decola da 10, ventando 50 graus, 7 nós. A linha decola da 10, o Azul 2712. Buf, boa noite, prossiga. Estamos aqui no pátio 3, nós vamos ter que voltar no pátio 5 aqui na 1735. Nós vamos taxiar, precisamos taxiar até o pátio 3. Vamos estar acompanhados pelo Flamengo. Tá, vamos ver, o Hotel Charlie Golf que é táxi do pátio 5 para o pátio 3 acompanhado no Flamengo, é isso? Afirmativo, a mesma já está conosco aqui. Muito bem, para o táxi do pátio 5 para o pátio 3, chame aquela torre 1 no 8, decimal 95. Ok, chama a torre para início do táxi. Xoxa 6259, temos 171 a bordo, 4 horas e 50, alternando Galeão. Copiado, Xoxa 6259, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera, pistando 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Xoxa 6259, tem um bom voo, Xoxa. Afirmo, livre táxi, Pátio Índia, 295, obrigado, bom trabalho. Hotel Charlie Golf, informo a mensagem saindo bastante cortada. Confirma se solicita táxi do pátio 5 para o pátio 3. Afirmativo. Estamos acompanhando do Flamengo. Agora 1-8. Boa noite, informação em curso é a Whisky. Para Brasília, tem aprovado o nível de voo 280. O senhor está pronto para a cópia? Para 1-8, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Zulu 1-7, nível de voo 280. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, voa direto, posição Elefa. Controle 1-2-0, decimal 8. Transponder 5577, Guará 1-8. Essa pergunta é